697, Congonhas, 360, VP Zulu no meio, autorizado, decola visto no zero, curva direita, saída da Eole da Bridge, controle 120, décima 8, Tuna 5432. Flamengo 1397, autorizado 360, da Eole da Bridge, 1208, 5432. Volta, puxa. Camarão, controle. Olympus 03, decolado 15, chame agora o controle Salvador, frequência 120.8, tenha um bom voo. Controle Salvador 208, muito grato. A fora do Salvador, até o Eco do Lula. Controle Salvador, muito bom dia, Olympus 03, decolado. Simão 8, tenha um bom voo. Grato, Terra Grande. Controle, bom dia, Papa Tango, Hotel Oscar Zulu. Hotel Oscar Zulu, prossiga. Decolado da RMAR, tem dois, é um sobrevoo em Tal Finlândia e retorna para Salvador. Sim, Hotel Oscar Zulu, mantenha na escuta do controle, condições visuais 500 pés. 500, autoriza mil? Autorizado, ascensão 1 no meu pé. Meu pé, obrigado. Olimpo 03, aguarde. Aguardando. Olimpo 03, contato o radar sob vigilância. Entende. Nível 360, VP Zulu no meio. Recola pista no zero, curva direita, saída da Eole da Bridge, controle 120.8, aciona 5417. 360 autorizado para São Paulo Guarulhos, VP Zulu por no meio. Decola pista 10, curva direita na da Eole da Bridge. 208 é o controle, 5417, o transponder na posição 5. Fechamento correto, confirmando após lei da Bridge, reporta pushback sinal agora 93. Após lei da Bridge, reportarei para o push acionamento. Confirmando saída, reporta na saída do passe 3 para ingressar no passe 1 no Mike Ecoff. 3 agora, por favor. Gono 260, chegada a Mari, desce para nível de voo 050. Autorizado 050 na Mari. Confirmando o Gono 93, chamou o push? Ah, ainda não. Roger, azul 4207, qualquer gente. Então 3896, chegada a Mari, desce para nível de voo 060. 060, 3896. Controle Salvador, nível 03, solicita ascensão para o nível do Jato, 200. Autorizado, ascensão, nível de voo 200, Olimpo 03. Autorizado, 200, Olimpo 03. Reduz a velocidade para 2509. 2509, no 735 até a base, reporta pista livre. O 1397, autorizado, puxa, porta. Eu posso reportar 397. Azul 4207, reduce speed 210 knots, number 2 to land. Reduce speed to 210 knots, Azul 4207. Oscar Tango Zulu, prossiga. No 397, confirme como recebe a frequência do solo. Confirma. Alô, Cupi. Confirma como recebe a frequência do solo, Bono 397. 4/5, 397. 7, poderia mudar para a frequência 1.21.1, por gentileza? No 260, tem condições de manter a presente velocidade até próximo de Duna? Afirmativo. Gente, mantenha a velocidade indicada próxima de Duna, o senhor número 1 para pouso. O 93 autorizado, respeito, não é contato. Autorizado é contato. Sol. 3 mil pés, ajuste no zero no meio, autorizado sinal do procedimento, ele é até posto habilitado. Testa 2 mil, zero no meio, para estabilizado no SD, dá um 9. Estamos efetuando um pequeno teste de rádio aqui na torre antiga. Você poderia sintonizar a frequência da torre em 1.18.95? Poderia mudar agora para a frequência 118.62? Olimpo 03, chama-se de Recife na frequência 121.1, alterna 133.25. Mantenha na escuta do controle. Kilo Romeu Oscar, mantenha o corredor Vera Cruz, 1.500 pés, reposte através de Paris. Azul 4207, confirma extensão. We have just a couple of those models deviation had in our field position, we for sure follow. Azul 4207, descend 3,000 feet, QNH 1016. 3,000 feet, 1016, Azul 983, 180 a bordo, 180, 3 horas e 30 de autonomia, alterna, Galeão. 993, taxi de Índia, ponte para Dona Lotar Torres, 895, final 90 no meio. Taxi via Índia, ponte para 295, 16, voo 1983. São 3896, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 090, limitado pela radial. 275 do VOR, Salvador. Esquerda, 0-0, limitado pela 275, Salvador. Gente, o Delta, Romeu Charlie, ao autorizado de uma pessoa, 390 via Peru 58, Recife, a ponte direto. Decola pista no 7, curva esquerda, sai da Puca, transição Caju. Controle 120.8, aciona 5424. Confirma que é o B autonomia, o Dr. Já? Há 3 horas no copo PB. Em funcionamento táxi 2895, Delta no meu chão. Tram 3896, curva direita, proa 060, limitado pelo localizador, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no meio. 3.000 no 0 no meio, limitado pelo localizador, curva direita 060. Quilo Romeu Oscar, prossiga. Quilo Romeu Oscar, confirma o controle. Ele confirmar que o meu salvador está fora, porque nós não estamos em cabeça. Tá ok, o meu salvador, que o Romeu Oscar. Eu falaria muito com vocês recente assim, decolada aqui da 35 aqui, curva à esquerda com a prova de Léo, não. Isso aí é para o trás. Eu não copiei. Decolada 35 da 17, 595. Da 35, tenta sentir o vento aqui, decola direto aqui pertinho. E aí faz a curva esquerda, vai direto para Léo. Se não for, tá para o tráfego de vocês. 190, na posição Duna, mantendo 3.000 pés. 7, 3, 8, 9, 6. Podia confirmar após o tráfego avistado? Pulo 260, check 3. Marcha travada. Pulo 260, pouso autorizado, pista no 0, vento 1, 0 grau, 09 nós, confirme. Tráfego já visto o campo? Afirmativo, avistando o campo, autorizado o pouso, voo no 260. 8, 9, 6, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 6, autorizado final do procedimento LS, após estabilizado. 2, 1, 0, 9, 6, 3, 2, 9, 6. Tram 3896, para final do ILS, curva direita, proa 080, reposta estabilizada. Como até a proa aqui tem uma camadinha, 3, 2, 9, 6. Ciente, reposta estabilizada. Aguenta lá. Establishing alerta, azul 42, 7. Azul 4207, contacte Tower 118.95. 118.95, Azul 4207. Salvador, good morning, Azul 4207, establishing on ILS, runway 10. Morning, Azul 4207, I have inside the final QNH 1016. Continue approach, number 2 to land, runway 10, 4207. Continue approach, 1016, Azul 4207. Romeu Oscar, autorizado manter o corredor em Terra Águas, reporte rotatório visual com campo. Azul 4207, check landing gear, clear to land runway 10, wind is 110 degrees on 0 knots. Clear to land runway 10, we have the landing gear down and locked, Azul 4207. Coloco o voo pela esquerda, confirma. 8296, tráfego ainda no avistado, ajuste no 016, chame passando Simbra, senhor, encontrei embaixo, trovado avistando. Cortará externo, Simbra, 386. Agora o segundo, inicia a curva então, por gentileza. Eu estou com uma decolagem do setor. Afirmativo, curva 7 contra o E. Escuta. Está com o retorno na proa 2. 3-0 até cruzar o nível 2-1-0. 2-3-0 até que nível? 2-1-0. 1-0. On the ground at 37, vacate the runway in the next intersection to your right, then contact ground frequency 1 the small niner, Azul 4207. Julian Max to arrive down the ground line 1 the small niner, Azul 4207. Kilo meu Oscar, chame torre na frequência 118 decimal 9. Kilo Romeo Oscar, chame a 3 milhas final pista no 7, Kilo Romeo Oscar. Voo 1983, autorizado de colar pista no 0, vento 1, 0 graus, 0 graus. Isso é de colar, 1983. 5595, mantém para espera. TAM 3198, chegada Mari, desça para nível de voo 050. Mari, desça 50. 389, ele é completo. Copiado TAM 39, correção 3896, tráfego avistado. Point da Gol agora iniciando a rolagem para decolagem, aguarde por pouso. Vai dar posse, 396. 7, reassuma a navegação, vai na proa de bridge. Proa de bridge. 8896, pouso autorizado na pista no 0, vento de 1 no 0 grau, 09 nós. Tem pouso na 11, está 3896. Pistão no 0, senhor. Corrigir, pista 10. Decolado às 3-8, chama agora o controle Salvador, frequência 120.8, bom voo. 208, voo no 983. O trip 5595 visual com o Airbus da TAM, agora na curta final, pensando 0. O trip 5595, após a passagem do tráfego que pousa, nenhuma tempo, pensando 0. Subindo, 360, voo 983. 0 Juliette, moto 08. Juliette 08, 260. Já a área de Netuno? Tango Romeu Charlie X-Ray, cima passo se encontra, bicho decola. Que visual 065, lençóis, decola pista no 7, curva direita. Cordo axé, restrito 1 no meu pés até o farol da barra. Controle 120 décima 8, aciona 5426. Romeu Charlie X-Ray. comandante Alex Wake, ouviu a autonomia? Acionamento de táxi 2895, meu senhor. No Solos 41, libera pista próxima à direita, chame solo em 1219, dan 3896. Autorizado o acionamento no meu Alex Ray, chame táxi. 595, autorizado decolar, pista no 0, vento 100 graus, com 10 nós. Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette, portão 62, essa 42, livre táxi à direita, estacionar a frequência livre, bom descanso, Oscar. 5595, decolado aos 42, chama agora o controle de Salvador, frequência 120, decimal 8, tenha um bom voo, 5595. 308, 5595, muito obrigado e até já, senhor. Até já, senhor. 595? Tripo 5595. Contato radar, saída coral, submantendo voo 120. 120, coral. Posso pedir a vida presente direto coral, senhora? Trip 5595, mantém o perfil de saída. Ok, mantém. Taxi aprovado, Romeo Charlie X-Ray, chama interseção para ingresso. Siga o livro 03. Quantas milhas o senhor irá manter a proa 090?